Muito obrigado, meus amigos e meus irmãos. Retribuo essa homenagem a todos vocês, sempre recordando que ninguém faz nada sozinho. Eu não tenho essa pretensão. Estou sempre proclamando aqui, ninguém faz nada sozinho. Eu estou aqui com vocês, estou vestido, vocês podem ver. Mas será que fui eu que fiz esse terno? Que preguei os botões? Que passei a roupa? Lavei o terno? Não. Várias pessoas me ajudaram para que eu pudesse estar aqui com vocês e lhes fazer essa homenagem, pregando-lhes o Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Ninguém faz nada sozinho. Jamais se esqueçam disso. Então, agora que os tempos estão aí, e vamos gritar para que o Brasil e o mundo escutem essa verdade que não é nossa, é de Jesus, e que por isso deve ser proclamada, porque vem do Apocalipse e do Evangelho do Mestre de todos os mestres. Os tempos... Os tempos chegaram. Os tempos chegaram. Muito obrigado. Eu explicava aqui antes a equipe de rádio. Antes de entrarmos no ar, pela rede da boa vontade, a importância desse trabalho que todos nós estamos realizando. Porque na pregação do Apocalipse de Jesus, para os simples de coração, até as crianças falam. Vocês todos que aqui estão, e os que me honram com a sua audiência, tenho ouvido vozes de, não somente adultos, como de jovens e até mesmo de crianças, a falar sobre o livro mais importante da atualidade. Porque o Apocalipse não é um livro de restrito de profecias. E já explicamos aqui que ele não foi feito por Jesus a serviço de Deus, para assustar ninguém. Qual é o pai que quer assustar seus filhos? A não ser que seja um degenerado. Mas esse aí é caso para psiquiatra. É caso mesmo para a polícia, para o juiz de menores. Deus, que é amor na definição de João Evangelista, que aprendeu isso com Jesus, não quer assustar seus filhos. Não dizemos nós, quem avisa amigo é? É isso mesmo, quem avisa, amigo é. Então, quando o aviso é de um pai... Então, eu dizia aqui para a equipe... Porque nós nos preocupamos em instruir o povo. Estão aí os esforços da LBV, do campo da educação, com as suas creches, seus programas, tanta coisa a mais... suas escolinhas, inclusive de moral cristã. Nós dizíamos que não basta instruir, é preciso educar. Zaruri ia muito mais longe, é preciso reeducar. E reeducar, inclusive os educadores, se faz com espiritualidade. É preciso espiritualizar o povo. Porque alertava o saudoso fundador desta casa. A principal reforma é a do homem. As outras virão por consequência. Porque o homem instruído, educado, espiritualizado, ele aprende que se ele roubar, um dia ele também será roubado. Se ele não cuidar de educar o povo, libertá-lo da penumbra, da escuridão, aquela penumbra, aquela escuridão, voltar-se-ão contra ele. E aí a violência, que nem forças armadas de todo mundo, nem as polícias de todo mundo, dão cobro. Porque a violência está dentro da criatura. Antigamente você passava pela rua e dizia, olha a cara daquele camarada. Ele é um marginal. Hoje, a violência se estabeleceu tanto nos corações que rostos simpáticos estão dispostos a acabar com a sua vida. Porque as almas afastadas do amor caem sob o império do ódio. Então todos se cercam de grades. Todos se cercam de seguranças mil. E a violência continua campeando. Por quê? Porque não se reformou o homem primeiro. Este é um grande crime praticado contra o Brasil desde que foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Quem conhece a história sabe que não era permitido gráfica, escola, nada disso. O negócio era tirar tudo do solo brasileiro. Mas isso é passado. Como eu digo, saudade só do futuro. Então há uma fome tremenda. E hoje nós estamos falando sobre o cavalo preto. Vamos tratar do terceiro selo daqui a pouco. E muita gente pensa que é apenas a fome do estômago. Não. É também do espírito. Porque a guerra, declarada ou não, deixa as almas desesperadas. Muita gente fala assim, que o Apocalipse diz que vai acontecer. Que vai acontecer? Já está acontecendo. Cavalo preto está aí pelo mundo. Crianças morrendo à míngua na África. Você olha as fotografias, parece que está vendo os irmãos judeus naquele estado de miséria completa no tempo dos campos de concentração nazistas. Então o pessoal fica dizendo, o Apocalipse é um absurdo, é uma besteira. É a prova do desamor de Deus contra os homens. Não, o Apocalipse é resultado da ação contrária dos homens. É aquele negócio, você vai para a escola e aprende, para poder ter uma vida melhor. Se você não aplica o que aprendeu, ou desvirtua o que aprendeu, você tem que aturar as dificuldades, enfrentá-las. É a mesma coisa. A Bíblia Sagrada é uma grande escola. É o maior best-seller do mundo, hein? É o maior best-seller do mundo. Quando interpretada em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo. A palavra de Deus não pode ser interpretada com ódio, mas com amor. E ela não estava errado, porque quando o homem quer interpretar a palavra de Deus, que é amor, com ódio, ele está enfrentando a palavra de Deus. Está mentindo! Pois está criando problema para a humanidade. Esse é o Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Eu estava dizendo ao povo aqui presente e agora para vocês, antes de entrarmos no ar, que todos devem ouvir essa mensagem, porque plano humano algum, por melhor que seja feito, melhor estabelecido, melhor pensado, meditado, erguido com a melhor boa intenção, alcançará o seu desiderato mor, se não estiver sob a proteção de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Isto é, sob a sua inspiração, o Evangelho, o Apocalipse, a Bíblia, levam má fama por causa do fanatismo religioso, que gerou o ateísmo. Mas a Bíblia é luz. O Apocalipse é luz. Cuida de nos ensinar o caminho da ética solidária, o caminho do bem, porque Deus é amor. Saudoso fundador desta casa sempre nos lembrava, e nós recordamos a vocês: quem não souber Apocalipse nesse tempo de transição e adiante, porque o mundo não vai acabar, não. Está se transformando, alguém pode negar isso? Essas transformações estão relatadas no Apocalipse. Não poderá governar nem as galinhas do seu quintal, quanto mais os países da terra. Mormente o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, Apocalipse. Senhores do intelecto, o Apocalipse é um desafio às vossas inteligências. Os simples o estão entendendo. E vós também sois simples. Que absolutamente, simplicidade não tem nada a ver com pobreza material. Muita gente rica é simples. Mas é preciso que a humanidade escolha entre os dois fundamentos, conforme vemos no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, ensinou Jesus, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bem. São palavras de Jesus no final do Sermão da Montanha. E diz o evangelista Mateus, nos versículos 28 e 29 deste mesmo capítulo 7 do Evangelho do Divino Chefe do planeta Terra: as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque Jesus as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas hipócritas. Nós estamos estudando o Apocalipse porque escolhemos o fundamento Jesus, que é uma conquista diária o seu conhecimento. As universidades do mundo deveriam estudar o Evangelho com todo o seu intelecto desenvolvido. O Evangelho, o Apocalipse, a Bíblia. Mas procurando nela a mensagem moral, uma comprovação de se os profetas existiram ou não, se Jesus existiu ou não. Se não tivesse existido, teriam que ser inventados. Aliás, quem disse isso foi o cético Voltaire. Cético, hein? Mas sabia ver as coisas, deixava os poderosos irritados. Como ele fez com Frederico o Grande da Prússia, que o chamou para a sua corte. Frederico queria aumentar a cultura, o interesse da sua corte. Mas acabou despedindo Voltaire, dizendo... Voltaire, uma certa noite, depois de corrigir os poemas de Frederico... Frederico achava-se um grande poeta. Pode ser que tenha sido mesmo. Voltaire já estava cheio daquilo e já estava irritando o grande, entre aspas. Grande porque fez uma opção de guerras. E para os homens isso é grande. Você não vê lá na Herodes o Grande, na própria Bíblia? Grande? Grande explorador, grande bandido que tomou o poder. Então Voltaire virou-se para o Frederico, que se despediu, né? Até breve, majestade, ele falou... Adeus, diabo, demônio. Se Frederico ficou irritado com Voltaire, que gostava de mexer com os poderosos. Bem, terceiro selo, já que nós escolhemos o fundamento Jesus. Aliás, vamos ver o terceiro selo, mas já víamos comentando o terceiro selo, já falei... E o cavalo preto não se refere somente à fome do corpo, mas também à fome do espírito. Vamos lá então, versículos 5 e 6 do capítulo 6 do Apocalipse de Jesus. Silêncio nas almas, porque esta é a lição que lhes fará falta, se não bem aprendida. E quando o Cordeiro de Deus, Jesus, abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem e vê! Então vi. Vi, e eis um cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por um denário... 3 medidas de cevada por um denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Meus amigos e meus irmãos, Esta é a sabedoria que vem de Deus. Mas é preciso que perseveremos até o fim. Sem perseverança, nada feito. Jesus diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 22. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. E diz também no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 19. Na vossa perseverança, salvareis as vossas almas. É preciso perseverar para que, entrando no dia do Senhor, como já expliquei tantas vezes aqui, libertos de espaço e tempo, segundo a concepção humana, nos tornemos nós próprios a profecia e não venhamos cair. Nas lucubrações humanas, por exemplo, lembra-se de Herman Kahn? Quando chegou aqui no Brasil, as sumidades diziam, Herman Kahn, ele é o maior. Dava a impressão até que eles pensavam que Herman Kahn fosse Deus. Eu me lembro do irmão Zarur levantando-se contra isso e dizendo que nenhum homem não se integrasse à mensagem divina poderia, com futurologia ou não, concluir alguma coisa. E hoje você vê, a gente liga a televisão, alguém diz assim, você se lembra do Herman Kahn? Puxa, ele enganou a nós todos. Eu posso dizer aqui com toda certeza, toda verdade e com humildade, aos legionários da boa vontade e aos ouvintes da Legião da Boa Vontade, não. Porque nós afirmamos sobre o fundamento divino e sabemos que quem sabe do futuro mesmo é Deus com perfeição. Como é que uma profecia que é uma coisa firme, segura, que vem de Deus, pode basear-se na contagem do tempo humana? Não, dia do Senhor é integração em Deus. Mas é necessário, para integrarmos no dia do Senhor, que nos lembremos do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, que diz, na igreja em Esmirna, na mensagem de Jesus, a igreja em Esmirna, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Essa é uma mensagem principalmente para as mulheres, porque elas são as grandes economistas das nações. E aqui, o cavalo preto fala de fome. E seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Você, quando as coisas são poucas, você não se preocupa em pesá-las, digamos assim, para ter certeza de que elas vão chegar até o final do mês, ultrapassar o final do mês. Quando o Cordeiro de Deus, Jesus, abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem e vê. Então vi, e eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. Para pesar as coisas. Cavalo branco é Jesus que lá vem. Cavalo vermelho é a guerra. E a guerra sempre arrasta as populações à miséria. Eu me recordo que em 1983 a ONU informava que um terço da humanidade estava em guerra. E vocês ainda dizem, ué, o Apocalipse, não vejo nada. Está aí, ó. E essas nações que estavam em combate, as suas populações como se encontravam? Famintas. e com a fome também do espírito, pois desesperadas. Por isso que é necessário que estejamos integrados em Deus, porque no versículo 6, do capítulo 6, terceiro selo, está também um conforto, que Deus é Pai. As guerras são resultados da loucura humana, da imbecilidade humana. Deus não pode impedir, nós não fazemos tanto caso do nosso livre-arbítrio, não desejamos nosso livre-arbítrio agora mais do que nunca. Toda a humanidade quer. E muitos querem liberdade sem consciência. E ouvi uma voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Guardemos isso muito bem, irmãs de boa vontade, irmãos de boa vontade, para que estejamos nesta chave maravilhosa do azeite e do vinho, para não passarmos por tantas misérias construídas pela insensatez humana. Não danifiques o azeite e o vinho. Se perseverarmos até o fim, seremos esse azeite e esse vinho que não serão danificados. Então, prestaremos sempre atenção para este conforto que vem do Cristo no Evangelho. Não vos deixarei órfãos. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E nós precisamos de ter Jesus conosco até o fim do mundo. E Ele estará conosco até que estejamos sempre com Ele. Fim do mundo quer dizer época de grandes transformações, que o mundo não vai acabar. Porque a mensagem do terceiro selo, ela é muito séria. Porque não é a palavra de qualquer um que avisa a vinda do cavalo preto. É a voz do terceiro ser vivente. E vem essa voz no meio dos quatro seres viventes. É muito importante isso. Então, estejamos com Jesus para que Ele esteja conosco, realizando o seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Para serdes meus discípulos, diz no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 35. Pois só o sereis se fizerdes o que eu vos mando, e eu vos mando isto: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos, governantes e governados, civis e militares, brancos, negros, amarelos, vermelhos, mestiços, católicos, protestantes, espíritas, esoteristas, ateus. Amai-vos todos. Se não quiserdes mais guerra nem ação do cavalo preto, e se Jesus falou que devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou, está falado. Se Jesus falou,